eu não posso ter, fique imaginando. Se me falta coragem, fico esperando, mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem fica aqui sentado esperando você chegar. Meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? É dos apaixonados. Chama verde na viola. Ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem fica aqui sentado esperando você chegar. Ouvi falar e vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala. Será que não cabia nessa mala aí também? Joga a mão pra cima, canta, canta, canta. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar meu sorriso na sua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabia nessa mala aí também? Vamos de mais uma, vai!